posso ligar pra quem já me esqueceu. O coração prometeu nunca mais recair. Só que agora bebeu, tá sem dignidade. Me bateu uma saudade daquelas que o coração arde. 99125003. Olha eu recaindo outra vez. Lembrei. Parece que cê sente cheiro de bebida de longe. Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular. Me perguntando aonde. E o Mirante, uma emissora de classe, trabalhando para ouvintes de todas as classes. Formosa GL, um. Expectativa e realidade. Tô esperando você voltar, mas deve tá feliz demais pra lembrar. Tô disfarçando a minha carência em mentira, sorriso falso, vídeo fake, foto antiga. Tô inventando outra vida pra não ter que viver a minha expectativa. Veja você realizar. Sem querer. Matheus Cal ao vivo. Tô disfarçando a minha carência em mentira, sorriso falso, vídeo fake, foto antiga. Tô inventando outra vida pra não ter que viver a minha expectativa. Veja você realidade, chorar e beber, até pensei em te esquecer, mas dispensei fazer o quê?

si tú me dices yo me voy de aquí, no me tortures, ignores o dime que no soy invisible. Siempre por ti no estaré triste. Rádio Mirante de Codó AM. Organização do Grupo Leonel Araújo. Mirante. Está começando a partir de agora. Está começando a partir de agora na sua tarde. O programa que toca todos os ritmos. Toques da 870. Atualidades. Lançamentos. Os sucessos que marcaram. Toques da 870. Mirante AM. E na apresentação animando a sua tarde, ele, Budi. Com muita interação e participação. Vem com a gente e embarque nas ondas da Mirante, no programa Toques da 870. Programa Toques da 870, na Mirante, a partir de agora. Toques da 870, Mirante AM. Opa, boa tarde, Codó, boa tarde, ouvintes. Aqui na mídia da manhã, Mirante AM, qualidade total. A gente atende todo mundo e eu tô chegando aqui mais do que demais. É o seu Tox, que já está no ar pra todo mundo, a partir de agora. É assim, ó, vou aí, toca. Toques da 870, Mirante AM. toques da 870. Sozinho me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade, e a culpa foi minha, minha responsabilidade. Eu vou resolver, não quero atrapalhar você. Eu penso que eu vaga, nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá, amante nunca vai casar. Eu penso que eu vaga, nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança. Verdade, e a culpa foi minha, e a responsabilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. Eu penso que eu vaga, nunca ser amado. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá, amante nunca vai casar. Eu penso que eu vaga, nunca ser amado. Toques da 870, Mirante AM. O tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. É impossível que a magia seja mesmo eternamente. Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois. Quero morrer de ciúmes, me sentir apaixonado, rabiscando guardanapos, caprichando nas palavras, pra dizer que eu te amo. E os momentos vão passando como as cinzas de um cigarro. E as lembranças ficam presas na moldura de um retrato. Dia a dia vão aos poucos apagando a poesia. E o nosso fogo da paixão de repente se transforma em água fria. Nossas vidas programadas, nossas camas separadas, o vazio de nós dois. Vou quebrar essas vidraças, acordar a vizinhança, reviver nosso passado, apostar na esperança, pra dizer que eu te amo. E os momentos vão passar. gosto de um cigarro. E as lembranças ficam presas na moldura de um retrato. E os momentos vão passando como as cinzas de um cigarro. Ficam presas na moldura de um retrato. Esse pijama não é meu, esse chinelo também não. Por favor, diga meu bem, se aqui tem vindo alguém pra me roubar seu coração. Esse pijama não é meu, esse chinelo também não. Por favor, diga meu bem, se aqui tem vindo alguém pra me roubar seu coração. Não precisa chorar, não precisa tremer. Se contar toda a verdade, digo com sinceridade, nada faço com você. Não precisa chorar, não precisa tremer. Se contar toda a verdade, digo com sinceridade, nada faço com você. O pijama e o chinelo que lhe der. Hoje é o seu aniversário e você me recrimina por mal que eu não causei. O pijama e o chinelo foram presentes que ganhei. Hoje é o meu aniversário, me perdoe por favor, eu confesso, não lembrei. O pijama e o chinelo foram presentes que ganhei. Hoje é o meu aniversário, me perdoe por favor, eu confesso, não lembrei. O pijama e o chinelo foram presentes que lhe dei. Pijama e o chinelo foram presentes que ganhei. Toques da 870. Quando for procurar por outra alguém, no tocar dos copos não te fazer bem. Se for segurar uma outra mão e no tocar dos dedos não sentir paixão, não venha me procurar. Eu não sou forte pra negar, nem vou dizer que te esqueci. Não me procure, porque se eu te olhar eu vou ceder, vou acabar dormindo aí. Mudar de vida, troca os horários, faz intercâmbio, vai pra Chicago. Mudar de mundo, de namorado, me joga num brechó de amores usados. Troca de vida, muda os horários, faz intercâmbio, vai pra Chicago. Mudar de mundo, de namorado, me joga no brechó de amores usados. Não venha me procurar, eu não sou forte pra negar, nem vou dizer que te esqueci. Não me procure, porque se eu te olhar, eu vou ceder, vou acabar dormindo aí, oh, muda de vida, troca os horários, faz intercâmbio, vai pra Chicago, muda de mundo, de namorado. Me joga no brechó de amores usados. Muda de vida, troca os horários, faz intercâmbio, vai pra Chicago, muda de mundo, de namorado. Me joga no brechó de amores usados. Só não me procure, porque se eu te olhar, eu vou ceder, vou acabar dormindo aí. Toques da 870. Pois é, o Toque 870 aqui da sua Mirante AM, na qualidade, a gente já tá tocando musicaço na medida certa. Ouvintes, nota 10 aí, pedindo uma música aí com Egnaldo Timóteo aí, me prepara aí com certeza para tocar para parece que é, viu, tranquilo aí, né, parece que é Verdes Campo aí, vê se tu encontra essa música aí, com certeza. E pá, ah, tá certo. Opa, é, também estão pedindo aí para tocar música com os Fever aí também. É, a gente vai fazer uma sequência legal aí para atender ouvintes aí que estão ouvindo as sons da sua Mirante AM, na qualidade em música, aqui na sua Mirante AM. Epa, olha, ah, o ouvinte está pedindo também, se você encontrar aí, você tocar aí, com certeza aí para todo mundo que tá ligadinho aqui. Essa daqui é gaiata. É, opa, mas é assim mesmo, né? A gente tá aqui para atender ouvintes também, com certeza. É, tá certo. Daqui a pouquinho tu também prepara aí Livro Aberto aí com Genival Santos também para tocar para rapaziada. E aqui também é, ah, tá certo. Opa, obrigado aí. Tá, mas tá valendo, tá valendo. Tu prepara uma com Pinduca também, que ela tá querendo ouvir aí. Essa daqui da sua Mirante, e a gente atende todo mundo certinho. Aqui é Mirante AM. Toques da 870. Mistérios

flor do desejo. Até o cheiro em meu lençol. Desço pra rua, sinto saudade. Gata selvagem, sou caçador. Morena, flor do desejo. Até o cheiro matador. Toques da 870, Mirante AM. Todo sábado é assim. Eu me lembro de nós dois. É o dia mais difícil sem você. Outra vez os amigos chamam pra algum lugar. E outra vez eu não sei direito o que eu vou falar. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão. Qualquer coisa que me arranque a solidão. Um motivo pra não ficar outra noite assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei. Mas ninguém faz como você. Quanta ilusão. Se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Quero explodir por dentro. Qualquer coisa que me arranque a solidão. Um motivo pra não ficar outra noite assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei. Fiz tudo pra te esquecer. Eu fiz. Eu até encontrei prazer. Mas ninguém faz como você. Quanta ilusão. E pra cama sem emoção. Se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Eu já tentei. eu fiz. Eu até encontrei prazer. Mas ninguém faz como você. Quando a ilusão ir pra cama sem emoção, se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. E nós dois. Obrigado. Da 870. Se algum dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando terei eu sentirei no coração a alegria de chegar, de rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim, o meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão e seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Esse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. Com meu amor a passear nos verdes campos do meu lar. A sua música preferida no programa Toques da 870. Eu vou beber, vou farriar, curtir a noite. Eu vou beber, vou farriar, curtir a noite, eu tô a fim de paquerar. Oh! Corpo de menina, corpo de menina, é pra fazer a diferença, morajô. Sucesso novo, forró colo de menina. Eu tô numa doideira, tô namorando, paquerando, gritando. A mulherada tá chegando, olha a coisa melhorando. Eu tô na farra, eu tô bebendo na maior zoeira. Tirei a noite com meus amigos, eu tô numa doideira. Tô namorando, paquerando, gritando. A mulherada tá chegando, olha a coisa melhorando. Eu vou beber, vou parriar, curtir a noite, eu tô a fim de paquerar. Eu vou Toques da 870. É o Toque dos 670 aqui da sua Mirante aí, mina. Tá no ar, tá na mídia, tá na manha, tá na Mirante. Aí, mina, qualidade precisa. Aí, o verdadeiro show de qualidade acontecendo no seu rádio em todos os setores. Todo mundo liga e se liga. Aqui, aguarde. Tá tudo certinho? Novidade. Toques da 870. Mirante AM. Da 870. Gratidão e você jamais sai do meu coração. distante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Sua música preferida no programa Toques da 870. Moça, o teu olhar me fascina, com teu jeito de menina, seu corpo de mulher. De mulher, moça, me apaixonei por você. Agora eu vivo a sofrer, porque você não me quer. Sinto uma vontade louca de beijar a boca de quem tanto amei. E hoje você foi embora, e o que resta agora é tentar te esquecer. É tentar te esquecer. Ah, se eu pudesse agora tê-la de volta comigo, pra esquecer a dor que sinto e sair deste castigo. Mas ela não volta, não volta, não volta para os braços meus. Carrega no peito um coração de ferro que feriu o meu. Mas ela não volta. No peito um coração de ferro que feriu o meu. Ah, se eu pudesse agora tê-la de volta comigo, pra esquecer a dor que sinto, sair deste castigo. Mas ela não volta, não volta, não volta para os braços meus. Carrega no peito um coração de ferro que feriu o meu. Mas ela não volta, não volta, não volta para os braços meus. Carrega no peito um coração de ferro que feriu o meu. Mas ela Toques da 870. Mirante AM. Foi ela quem se ofereceu. Ela não me esperou que eu lhe fizesse uma proposta. Ela não sabe que a mulher consegue tudo o que quiser. Mulher difícil o homem gosta. Ela se entrega facilmente. Ela não deixa que a gente valorize seu amor. Que pena, ela é tão bonita. Nem ela mesmo acredita que ela tem tanto valor. mesmo acredita que ela tem tanto valor. Esta é a lei, lei da procura e da oferta, onde a pessoa mais esperta leva vantagem no amor. Esta é a lei, onde só vence quem merece. Mulher que muito se oferece, o seu coração padece, o homem não lhe dá valor. Foi ela quem se ofereceu, ela não me esperou que eu lhe fizesse uma proposta. Ela não sabe que a mulher consegue tudo o que quiser. Mulher difícil o homem gosta. Ela se entrega facilmente, ela não deixa que a gente valorize seu amor. Que pena, ela é tão bonita, nem ela mesmo acredita que ela tem tanto valor. Que pena, ela é tão bonita, nem ela mesmo acredita que ela tem tanto valor. Esta é a lei, lei da procura e da oferta, onde a pessoa mais esperta leva vantagem no amor. Esta é a lei, onde só vence quem merece. Mulher que muito se oferece, o seu coração padece, o homem não lhe dá valor. Rádio Mirante, uma emissora de classe, trabalhando para ouvintes de todas as classes. Formosa GL, uma loja feminina. Conheça a moda que irá te conquistar. Temos as mais lindas peças, shorts, calças, macaquinhos, vestidos, cropped e sandálias, com marcas variadas. Venha e conheça a nossa loja, Formosa GL, com os preços a partir de R$30. Com os preços a partir de R$30. E aceitamos os cartões Visa e Mastercard. Então as mulheres já sabem onde encontrar as melhores peças em roupas. Formosa GL. Formosa GL. Na Travessa Rotary Clube, número 559, bairro São Benedito, próximo à antiga Associação Comercial de Codó. Fone para contato 98133. 64-63-63. O que você faria com R$1? Eu colocaria num cofrinho. Ah, com R$1 eu poderia juntar com mais algum dinheiro e poder fazer alguma coisa diferente. No Maranhão, com apenas R$1, o governo do estado garante comida no prato de milhares de maranhenses através dos 168 restaurantes populares espalhados por todo o estado. É investimento e comida boa. E de qualidade. O dia que a gente não puder comprar a comida no mateiro, a gente pode comprar de R$1 no restaurante popular. E tudo é gostoso. 30% dos alimentos servidos nos restaurantes populares são comprados da agricultura familiar. São mais de 2 milhões e 200 mil refeições por mês. É a maior rede de segurança alimentar da América Latina. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. Essa dica muito importante do Dr. Sanclé Augusto é para você que usa prótese total por muitos anos ou começou a usar recentemente. Tenha de volta a força da mastigação e a estética do seu sorriso, mastigando forte e comendo de tudo. Instalando 4 implantes juntos com uma prótese fixa protocolo de 12 dentes. Isso mesmo, uma prótese fixa protocolo de 12 dentes que vai desenvolver sua autoestima, estética e acabar com o desconforto de usar a prótese fixa total folgada e que não dá segurança para você mastigar e comer o que quer. Então venha transformar a sua vida através do seu sorriso. Agende uma consulta com o Dr. Sanclé Augusto na rua Cônego Mendonça, número 518, Centro, em Codó, Maranhão. Ele dará total atenção e explicação na solução do seu caso, além de buscar um melhor plano de pagamento para você. Dr. Sanclé Augusto, há mais de 30 anos, cuidando do seu sorriso. Atenção, estudantes do Maranhão, estão abertas as inscrições para o programa Cartão Transporte Universitário. 5 mil vagas para estudantes das unidades do IEMA Pleno e de universidades do interior do estado e da Grande Ilha. Acesse o site www.transporteuniversitario.juventude.ma.gov.br. Não deixe para depois, é só até o dia 22. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. Você que busca uma oficina especializada e profissionais altamente qualificados e o melhor preço da cidade, vá agora mesmo à JN Autoelétrica do amigo Zé Nildo. Serviços de travas e vidros elétricos, diagnóstico de injeção avançada, ar-condicionado, motores, caixas, diferencial, suspensão, bicos, freios e direção. JN Autoelétrica, Avenida Santos Dumont 433, ou ligue para o telefone 98248-8064 e fale com os nossos atendentes. JN Autoelétrica. Expansão das agências previdenciárias do estado. Agora numa parceria entre o IPREV e o PROCON, as unidades do Viva PROCON terão guichês de atendimento para servidores aposentados do estado. Acordo de cooperação técnica que garante mais comodidade e acessibilidade em locais estratégicos do estado. Benefício para quem por tantos anos se dedicou ao serviço público do Maranhão. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. Está pensando em construir ou reformar? Venha para o lugar certo. Brilho do Sol Construções. Trabalhamos com o que tem de melhor no mercado para te oferecer. Ligue no telefone 982790191 e faça o seu orçamento. Tudo o que você precisa na hora de construir ou reformar em um só lugar. Entre em contato pelo telefone 982790191 e fale com um dos nossos atendentes. Ou venha nos visitar na Avenida Presidente José Sarney, número 98, próximo à escola Edson Lobão, no conjunto Vereda. Brilho do Sol Construções, o brilho que faltava em sua construção. Esta é a Rádio Mirante de Codó. Pois é, Mirante AM, qualidade em música. Estamos tocando aqui só na medida certa para todos os ouvintes aí que estão tá ouvindo o sonsaço da sua Mirante AM, a gente detonando legal pra todo mundo. Tá na sofrência? Então te liga aqui. Tá afim de curtir? Aqui a gente toca com certeza. Aí ouvintes, nota 10, aí ligadinho no seu Tox, é assim, ó. Toques da 870, Mirante AM. Tem jeito, não muda, não perdeu o seu costumezinho de machucar. Morrendo de saudade, não me liga. Usa de malandragem pra eu te ligar. Sabe que o fraco sou eu, mas vou te dar um tempo. Não vou te procurar. Eu vou dar um sumiço só pra te castigar. Quando a saudade bater, vai se tocar. Era eu o amor da sua vida, mas perdeu. E era eu que te amava todo dia, mas nunca percebeu. E era eu o amor da sua vida, mas perdeu. E era eu que te amava todo dia, mas nunca percebeu. Vai ser tarde demais, problema seu.

teu corpo no meu se encontrar. Bateu legal, bateu forte a capoeira. Pintou, virou, varreu minha cabeça. Bateu legal, bateu forte a capoeira. Pintou, virou, varreu minha cabeça. Toques da 870. Mirante AM. Triste sentado aqui neste jardim. Olho assustado em volta de mim. Só borboletas, borboletas. São borboletas que beijam as flores, formando nuvens de asas multicores sobre minha cabeça. Aumentam a minha ilusão e tomam parte em minha solidão. A todo instante também me trazem lembrança de alguém, da borboleta que era meu bem e que está tão distante. Borboletas, borboletas, borboletas, ela está tão distante. Ó, borboletas, parem de voar, porque agora resolvi contar. Porque sou triste assim. É que alguém que eu tanto queria voou pra longe, eu nem mesmo sabia que era uma borboleta. Borboletas, Toques da 870. Pois é, o Toque 870 aqui da sua Mirante AM, na qualidade música, a gente atendendo todo mundo aí ligadinho aqui na sua Mirante AM, que tá aí ouvintes nota 10. Aí, rapaz, a gente atende todo mundo certinho. Rapaziada, tá ligando a tela, dando um verdadeiro show de qualidade acontecendo no seu rádio em pleno vapor. Aqui já sabe como é que é, né? Ouvintes, cadeira cativa e a gente toca na medida certa. Sua música preferida no programa Toques da 870. Camisa numa rotada suja de batom. Chegou em casa tarde, então abaixa o tom. Sou eu quem falo aqui nessa bagaça. Eu não aguento mais essa tua cachaça. Volta pra onde tu quiser. Você não tem mais casa, não tem mais mulher. Ei, do som automotivo. Quem te respeitava, quem te dava amor. Perdeu quem você traiu e mesmo assim te perdoou. Perdeu a mulher que te ama. Da 870. Thank you. É aquela que fere, que vira mais tranquila, com a fome do povo, com pedaços da vida, com uma dura semente que se prende no fogo de toda a multidão. Acho bem mais do que pedras na mão dos que vivem calados, pendurados no tempo, esquecendo os momentos, na fundura do poço, na garganta do fosso, na voz de um cantador. Mensagem na cabeça do homem, aflição e coragem, afastado da terra, ele pensa na fera que o começa a devorar. Acho que os anos irão se passar com aquela certeza que teremos no olho novamente a ideia de sairmos do poço, da garganta do fosso, na voz de um cantador. E virá como guerra a terceira mensagem na cabeça do homem, aflição e coragem, afastado da terra, ele pensa na fera que o começa a devorar. Acho que os anos irão se passar com aquela certeza que teremos no olho novamente a ideia de sairmos do poço, da garganta do fosso, na voz de um cantador. Toques da 870. Falei que não ia beber, que esse besta não ia sofrer por ela. Entrei no bar só pra comer, mas no som tava tocando uma moda brega. Eu cancelei o prato e pedi logo um copo pra lubrificar a goela. Virei num gole só e o coração bateu na testa. E foi só tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Prega com pinga, arrebenta qualquer um. É selfie no balcão, filmando o copo e dando zoom. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Brega com pinga, arrebenta qualquer um. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. É selfie no balcão, filmando o copo e dando zoom. Lubrificar a goela. Virei num gole só e o coração bateu na testa. E foi só tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Prega com pinga, arrebenta qualquer um. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. É selfie no balcão, filmando o copo e dando zoom. Da 870, Mirante AM. Olê, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda, ela é puta, que delícia de mulher. Tô de olê com a prostituta. Ai que gata, ai que puta. Que delícia, mulher. Sei o que eu tô fazendo nesse faroeste, porque eu tenho a arma, mas a pistoleira é ela. Bora lá, lamba saia. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito, a massa paga um pau. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda, ela é puta. Com a prostituta, ai que gata, ai que puta, que delícia! Vem! Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é puta. Tô de rolê com a prostituta, que gata, ai que puta. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Eu tiro onda com ela. Não tem jeito, onde eu chego, a massa paga um pau. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo, a figura é no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura é no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Gastar. Eu tô gostando de uma prostituta. Tox Toques da 870. Opa, valeu, valeu, valeu, valeu demais. Você que ligou, terminou, tá tudo certinho? Tá na mídia, tá na manha? Aí, não deu tempo de tocar pra todo mundo, mas amanhã a gente toca, com certeza. Aí, Gabriel Paredões aí, tá na mídia, tá na manha. Negócio é sério, né? É. Pois é, se Deus nos permitir, nós estamos aqui mais pra fazer mais uma apresentação do nosso programa Tox da 800. Amanhã, 870 da sua Mirante AM, na qualidade precisa. Tchau, tchau, fique com Deus, que eu também vou com ele, eu já fui. Olha pra mim e finge que não quer nada. Mas o teu olhar não sabe negar. No fundo você me ama. Também sou assim quando passo por ti. O meu coração dispara. Fico todo atrapalhado, pois tem um outro do seu lado que nos faz ficar calados. É paixão proibida o nosso amor. Eu não vejo saída, meu amor. Você fica de lá e eu de cá, sofrendo a mesma dor. Escrito assim, eu louco por você e você por mim. Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar. Eu vou te esperar. Também sou assim quando passo por ti. O meu coração dispara. Fico todo atrapalhado, pois tem um outro do seu lado que nos faz ficar calados. É paixão proibida o nosso amor. Eu não vejo saída, meu amor. Você fica de lá e eu de cá, sofrendo a mesma dor. Destino não foi escrito assim. Eu louco por você e você por mim. Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar. Eu vou te esperar. É paixão proibida o nosso amor. Eu não vejo saída, meu amor. Você fica de lá e eu de cá, sofrendo a mesma dor. O nosso destino não foi escrito assim. Eu louco por você e você por mim. Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar. Eu vou te esperar. Já conhece a dureza que é vida de um trabalhador. A gente se esforça pra sobreviver e perde o lugar pro robô. Na segunda-feira briguei com o patrão, na quinta meu carro quebrou. O trânsito para, mas o tempo não, lá se vai o tempo do amor. Mas hoje amarra, tem corpo no meu amarra, e vamos cair na farra até o dia amanhecer. Vem e me abraça, esquece esse corre, corre, e vamos tomar um corre de amor. Vida de um trabalhador. A gente se esforça pra sobreviver e perde o lugar pro robô. Na segunda-feira briguei com o patrão, na quinta o meu carro quebrou. O trânsito para, mas o tempo não, lá se vai o tempo do amor. Hoje amarra, teu corpo no meu amarra, e vamos cair na farra até o dia amanhecer. Vem e me abraça, esquece esse corre, corre, e vamos tomar um porre de amor e de prazer. Sempre com vocês, sempre a seu lado. Que beleza de mulher, lá vem ela. Sozinha passar, quem será o dono dela? Eu queria ter a sorte que seu homem tem. De todo esse corpo um dia eu queria ser dono também. Todo dia ela passa na rua de casa, de cabeça baixa finge que não quer me ver. Eu como sou atrevido dou uma olhada. Sei que isso é errado, mas o que fazer? Esse será o felizardo que dorme com ela. Será que ele dá amor como eu quero dar? Se ela soubesse como eu sou tão carinhoso, deixava eu provar do seu corpo gostoso, com certeza nunca ia me deixar. Será o felizardo que dorme com ela? Será que

essas coisas desprezadas que você deixou de amar. Suas roupas tão bonitas que me fazem recordar, e o cheiro do seu perfume que ainda está no ar. Acordei de madrugada, pensativo ao olhar. Nossas coisas desprezadas que você deixou de amar. Suas roupas tão bonitas que me fazem recordar, e o cheiro do seu perfume que ainda está no ar. É somente ela. Não há ninguém que possa me satisfazer. É somente ela. Parece que ela enfiou uma espada de aço no meu coração. Fez escorrer o meu sangue, manchou minha alma e atirou no chão. Meu corpo ferido, jogado, esquecido, parecendo animal. O tombo foi igual de um soco que me deixou louco, eu não voltei ao normal. Ela jogou minha vida pro ar, ela tirou minha razão de ser. Mesmo assim tenho ódio de mim, o que fui lhe perder. Amor que lhe dei e me deixou nessa situação. Ela arrancou um pedaço de mim e foi meu coração. Qual foi o erro que eu cometi? Quem sabe ela. E por que foi também que eu lhe perdi? Quero saber dela. Numa dessa gente se agarra em tudo que acha para não sofrer. Reza, ajoelha e pede, olhando pro alto pra Deus socorrer. Vivo procurando a sorte que muitos me dizem que está por aí, pra ver se vem, não volta a mulher dos meus sonhos que um dia perdi. Ela jogou minha vida pro ar, ela tirou minha razão de ser. Mesmo assim tenho ódio de mim, o que fui lhe perder. Ela não quis o amor que lhe dei e me deixou nesta situação. Arrancou um pedaço de mim e foi meu coração. Rádio Mirante AM de Codó, a melhor rádio da cidade. Pra mim e finge que não quer nada.

Almirante de Codó, o poder do som, perfeito, educado, inteligente, vibrante, moderno. Com meu carro rebaixado, o meu porta-mala escutando um forró pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta por cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra. Fez a rapa de vinho, ficou mal intencionada. Foi pro banheiro, do nada ela sumiu. Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu. Tá roxeda, eu tô nem vendo. Você pode crer, você merece um prêmio. E tá roxeda, eu tô nem vendo. Você pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo, e vagabundo. De mulher mais bandida do mundo, coração que é vagabundo, e vagabundo. É galera, bota os paredões. Isso é os barões da pisadinha. Tá roxeta, mãe. Então toma, joga água. Na rua dela com meu carro rebaixado, o meu porta-mala escutando forró pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta por cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra. Fez a rapa de vinho, ficou mal intencionada. Foi pro banheiro, do nada ela sumiu. Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu. Tá roxeda, eu tô nem vendo. Você pode crer, você merece um prêmio. E tá roxeda, eu tô nem vendo. Você pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo, e vagabundo. De mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo, e vagabundo. Cachaça é quenga, paredão loló, terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só. Cachaça é quenga, paredão loló, terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só. Cachaça é quenga, paredão loló, terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só. Cachaça é quenga, paredão loló, terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só. A pisadinha estourada do Brasil, puxa menino. Respeita a firma, papai! Olha que se liga, galera, o desmonteiro tá chegando. Aluguei uma casa pra curtir esse ano. Vou levar uma não, duas quengue intrigada, dois baitola, barraqueira, quatro dias de chinada. Cachaça é quenga, paredão loló, terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só. Cachaça é quenga, paredão loló, terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só. Cachaça é quenga, paredão loló, terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só. Cachaça é quenga, paredão loló, terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só.